Who's he? Deixei minha gravata no altar, só por isso que eu não me enforquei. Reclama para a barba parar, que isso não é casamento de rei. Por que não vai pra lá? Vai pra lá e não volta mais. Vai rezar os terços pra quem não vai casar. Deixei minha gravata no altar, só por isso que eu não te enforquei. Ainda bem que eu inventei que atrasei. Deixei minha gravata no altar, só por isso que eu não me casei. Vamos pra casa juntos, beber tudo que paguei. Para de gritar, eu não vou mais falar. Não vou mais cuidar dos mentes que a sua mãe lavar. Gravata no altar, só por isso vim a falecer. Obrigado. Ó, a gente vai mandar uma musiquinha aqui, vocês têm que cantar junto pra ficar bem bonito.